cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo quer ser indiferente, só eu te quero aqui. Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga, o tempo não espera por mim. O tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui. Não vai ser diferente só por dizer que sim. Querer-te despida na pele de rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cure as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música para ti. Porque eu também choro quando me desarmas, e agora canto que perdi. Porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim. Querer-te despida na pele de rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cura as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música para ti. Porque eu também choro quando me desarmas, e agora canto que perdi. Porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim, só para mim. Mais um caso fazem, caso tocam no FM da Boa Nova. Numa altura que estamos a já mudar de mês, portanto, entre janeiro e fevereiro, portanto, o tempo passa muito rápido, e o tempo até foi precisamente um dos temas que Marco Rodrigues veio buscar para o seu disco. Um disco este cheio de boas histórias, que ele próprio, ou que julgo saber, fez o mote para algumas delas, veio encomendá-las, se assim podemos dizer, a artistas como a Bossa e Si, Carlão, Diogo Pissarra, Luísa Sobral, Capicua, mas enfim. Ora, com este copo meio cheio, que naturalmente, até para o próprio termo designa algo de otimista, não é? Porque é a visão que se tem das coisas, é que há sempre alguém que pensa que está meio vazio, e naturalmente, quem pensa que está meio cheio está a ver o lado otimista das coisas. Pois bem, isto tudo justifica, uma vez mais, estaremos à conversa com o Marco Rodrigues. É a quarta vez, para quem tem o quinto álbum. É um disco que já está aí à venda desde setembro. Portanto, já estava aqui quase a ser um pecado que não falássemos com ele. Mas enfim. Já estava a fugir, aliás, já estava aqui a congeminar que eventualmente o Marco já estaria a ficar, enfim, sensatamente farto do entrevistador. Não da Boa Nova. Não. Nada disso. Nem do entrevistador, nem da Boa Nova, até porque sempre estiveram ao meu lado e apresentaram os meus discos e eu sinto muito grato por isso. E nunca na vida iria ficar farto. Nós não nos fartamos das coisas boas, só nos fartamos das coisas boas. Muito obrigado. Ora, então, mas assim, eu devolvo-lhe o elogio, porque efetivamente aí está uma vez mais uma coisa boa que nos traz. E pegamos até no lado otimista das coisas. Algo que julgamos saber tem muitas e boas razões para estar otimista. E naturalmente, até por via do nascimento de um filho, essa será a melhor das razões para estar otimista. Enfim, vermos ali um seguidor daquilo que somos nós e que será ele naturalmente também, com a sua maneira de estar, mas de algum modo a nossa marca na Terra, não é? Um bocado como a ideia do livro e da árvore. O Marco deixa-nos aqui os discos e deixa-nos aqui um filho. Pois bem, dá-lhe também parabéns por isso. E, muito obrigado. E que este ano de 2018 seja vencido por muitas coisas boas. E queria muito perguntar, obrigado. A ideia do copo meio cheio, é precisamente a leitura que estamos a fazer, é isso mesmo, é que ver o lado positivo das coisas. É sem dúvida, Pedro. Olha, e o nascimento do Bernardo fez com que eu concretizasse o maior sonho da minha vida, que era ser pai. Claro que ele influencia diretamente este disco é dedicado inteiramente ao Bernardo, e tinha que ser um disco positivo, até porque preenchida da forma como eu me sinto a nível pessoal, e claro que a nível profissional eu queria que este disco refletisse exatamente isso, essa felicidade, esse copo mais do que meio cheio, neste momento já transborda, felizmente. E o que acontece é que quando comecei a gravar este disco, quis muito que este disco falasse sobre histórias felizes também, sobre canções, que tivesse canções positivas e com mensagens positivas e que as pessoas pudessem identificar enquanto ouviam. Fico muito contente ao perceber que realmente o disco tem vários tipos de canções, e que no resultado final é sem dúvida um disco positivo e um disco alegre, e tem sido esse o feedback das pessoas também. Estou tão triste aqui sozinho à espera dela, com o meu jeito meio sem jeito não liguei, mas depressa me senti perdido à chuva, porque nem tentei. Passa o dia, a hora chega e não a vejo. Não aguento mais este bater de coração. Diz-me, por favor, se a viste, se sabes dela, para acalmar a solidão. Não sei se vou hoje à noite, nem sei se ela espera por mim. Talvez me digas: volta para lá. Talvez também eu vá. Volta para lá, volta para cá, que um copo já não dá se ela não estiver lá. Volta para lá, volta para cá, que um copo já não. Apromei-me, pus perfume, o melhor fato. tudo isto para ver aquele sorriso. Mas não há nenhum sinal, faltou a rede do meu paraíso. Não sei se vou hoje à noite, nem sei se ela espera por mim. Talvez me digas: volta para lá, volta para cá, e diz-me quem lá está. Talvez também eu vá. Volta para lá, volta para cá. Já não dá se ela não estiver lá. Volta para lá, volta e volta, volta para lá, e diz-me quem lá está. Já não dá. Pois é, a primeira vez que estamos a gravar, até com alguma distância, ainda curta, né? Estamos a falar de setembro até hoje, não é assim tanto quanto isso, mas já permitiu, não só os concertos que já deu, ainda que vamos falar também das coisas que vai ter em breve, nenhum aqui perto ainda. Estamos aqui a ver, temos aqui Chaves para 2 de Fevereiro, 3 de Fevereiro, Caldas da Rainha, Barreiro, 7 de Fevereiro, enfim, mas seguramente com novas datas, alguma coisa se há de aproximar aqui mais na nossa zona, aqui na zona da Beira Serra. Mas eu espero que sim. Muito bem, exatamente, é esse pressuposto, claro. E é verdade, é que estes convites que teve aqui para a escrita das canções, que já foi mostrando ao vivo, já foi tendo também a recepção destes teus temas novos, aqueles que eventualmente mais ligam ao público. Já é suficiente este tempo para ter essa percepção? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que os temas vivem por si e sem dúvida que neste alinhamento deste concerto e os sítios onde tenho apresentado já este copo meio cheio, foi apresentado no maior festival de fado em Lisboa, no Caixa Alfama. Uhum. E tal como nesse concerto, já todos os outros os sítios onde eu fui com este disco já me mostraram quais são os temas desse disco que realmente fazem com que as pessoas vibrem e cantem e que queiram cantar. É um disco cheio de boas canções, cheio de boas músicas, de bons temas, e que fazem com que o público também participe e que saia da sala de concerto com a ideia de que também, para além de assistir, também fez parte do próprio concerto. E o feedback tem sido incrível, os temas funcionam muito bem, mas eu faço questão de, no meu concerto, não deixar de fazer um concerto de fado, porque é a matriz da música que eu faço. E então consegui dividir e fazer um alinhamento em que neste meu novo concerto eu consigo ter um bloco dedicado inteiramente ao fado e em que toco só com o trio, não é? E depois um outro bloco em que apresento este novo disco, este copo meio cheio. Portanto, há um dinamismo interessante no próprio concerto e isso deixa muito contente e o feedback tem sido incrível. Escurece e o amor desacontece. Os pés pisam-me a sombra pisando. Só a noite é o palco errado. Dar o braço, mantê-lo curvado, à espera que o teu braço enlace e se acalma meu braço enlaçado, escurece e o amor desacontece. Os pés pisam-me a sombra pisando, sem imagem a eternizar-nos, sem porquês para desgostar-nos. Cuidar se o amor nos é falso, não andar pelas nuvens descalço. Fico à porta para ser-me um segundo a entender-me. Fico à porta e se não entro, perco o pé e perco o momento. E só por ver-me assim me recuso a ver, recuso a aceitar o que o espelho vai dizer-me. Que triste o teu olhar. E o amor desacontece. Os pés pisam-me a sombra pisando, resta a mão para poder prender-te, que se fecha por não querer perder-te. Que mais pode um ser não ser mais que o aceitar dessa lei os sinais? Fico à porta para ser-me um segundo a entender-me. Fico à porta e se não entro, perco o pé e perco o momento. E só por ver-me assim me recuso a ver, recuso a aceitar o que o espelho vai dizer-me. Que triste o teu olhar. Deste copo meio cheio, tínhamos o Fado do Fado, que aqui falámos, e diz que desde então não falámos. A verdade é que foi nomeado para Grammy Latino na categoria de melhor álbum folk. Ora, é seguramente que isto é um marco, não é? É sem dúvida, é sem dúvida. Eu fiquei muito contente, até porque há 2 anos antes eu tinha sido nomeado para um Grammy Latino através de um disco, uma participação de um disco que eu fiz com o trio Matamoros, que são os pioneiros da música tradicional cubana. E passado 2 anos, ter o meu próprio disco, um disco meu nomeado para um Grammy Latino, deixou-me muito contente e é um orgulho enorme, até porque fazer com que o fado viva no meio da música latino-americana é algo notável. E ainda bem que realmente o fado está a ganhar essa dimensão e as pessoas estão a olhar para ele de uma forma completamente diferente. É um marco, sem dúvida, irá ficar para sempre na história da minha carreira. Espero não ser a última vez. Claro, claro. É apenas mais um. Mais um disco. É mais uma etapa, seguramente. E este disco é um disco. Bem, é um disco de fado, mas não só de fados. Eu acho que a melhor maneira de o caracterizar é isto. E agora, para quem está a ouvir a nossa conversa, também vai ouvindo as músicas, vai percebendo de facto que tem fados tradicionais, mas não só. E foi buscar mais longe. E para isso contribuiu muito as pessoas que veio convidar. O Bossa em si, esse, enfim, já tinha colaborado no Tantas Lisboas, com o Homem de Saldanha, né? Mas a Capicua é uma estreia consigo, o Carlão. Mas eu tenho só receio de estar aqui a falhar, mas lembro dos Homens dos Atores. Exatamente. O Pedro Silva Martins. O Tiago Pais Dias. Exatamente. O Agir. Enfim, há aqui há um conjunto grande de colaborações. Ao quinto disco, eu ia dizer. Bem, a pergunta tem que ser feita mesmo assim de rajada. Estava na altura. Sim. Eu queria mesmo fazer um disco diferente e, como lhe disse há pouco, perante a situação pessoal com que. Que eu tenho passado nestes últimos tempos, depois do nascimento do Bernardo, este disco tinha que ser mesmo um disco diferente. Sem dúvida que para mim a diferença estava em convidar pessoas que não têm a ver com esta linguagem, que não conhecem esta linguagem, e lançar o desafio a pessoas que eu admiro de outros tipos de linguagem, do hip-hop, do rock, do pop, e o desafio era exatamente esse. Eu ser desafiado a cantar temas que não foram construídos e feitos por pessoas que estão por dentro da linguagem, não é? E ao mesmo tempo não escreverem perante algumas regras. Quando eu, por exemplo, pedi ao Carlão para escrever para um fado tradicional, ele disse-me: "Ah, Marcos, estás maluco, mas eu não estou habituado a escrever assim com essas regras." Mas disse: "Que tipo de rima é que é? Que métrica é que tem? São quadras? São espilhas? São..." Essa partilha eu acho que é enriquecedora para ambas as partes. Depois, o interesse disso é que o resultado final é eu a cantar um fado tradicional tocado, por exemplo, o fado Pena, tocado da forma tradicional com o trio, mas a cantar uma letra que de repente aparece uma palavra como swag. E o desafio era exatamente esse, era eles desconstruírem e começarem. Por exemplo, o Carlão teria que escrever e a Capicua teriam que escrever perante as regras que o fado exige, não é? E eu, ao mesmo tempo, interpretar uma letra que seguramente iria ter uma outra palavra que não é o habitat do fado. Acho que esse era o principal objetivo e foi muito bem conseguido e as pessoas, o feedback é incrível. E eu fico muito contente porque os próprios autores ficaram muitíssimo satisfeitos e muito contentes e orgulhosos com o trabalho final, e claro que isso é motivo de orgulho para mim, não é? Caminha pela rua a patrão com a pinta que hoje se chama swag. Já não fuma tabaco e alcatrão, ainda que o vapor não o sossegue. Já não fuma tabaco e alcatrão, ainda que o vapor não o sossegue. O fato de treino já voltou à moda, mas o corta-unhas fica em casa. E é certo que uma querida se incomoda se vir que já vem com grão na asa. E é certo que uma querida se incomoda se vir que já vem com grão na asa. Agora o homem quer ser bonito, sensível, atento e delicado. E ele até se afasta do conflito, mas não se imagina depilado. E ele até se afasta do conflito, mas não se imagina depilado. Já ganhou alcunha nova, toda a gente o chama de vapores. Nas costas, que é para evitar a sova, há coisas que não mudam, meus senhores. Nas costas, que é para evitar a sova, há coisas que não mudam, meus senhores. Olha, dizem-nos aqui as boas línguas que, no caso do Pedro Silva Martins, o homem ligado de Olinda, portanto, e também ligado ao trabalho agora da própria Ana Bacalhau, a Sol, que esteve connosco na semana passada, e também tem disco. Uma grande amiga. E tem disco extraordinário também. Aliás, ela também própria falava aqui de que este, o disco dela, em nome próprio, é efetivamente um conjunto de olhares de outras pessoas sobre ela. E curiosamente, com este trabalho aqui do Pedro Silva Martins, dizem-nos as boas línguas, como há pouco referia, que o Marco lhes deu o mote. Eu queria falar sobre o Bernardo, mas não sobre o amor condicional. Queria falar daquelas coisas, daquele perder de sono, etc. Ora, até quando isso é verdade e como ficou depois quando recebeu a letra do Pedro? Olha, em primeiro lugar, eu quando me encontrei com o Pedro, encontramos-nos num evento social e estávamos a jantar e eu levantei-me e fui ter com ele e disse: Pedro, gostava muito, porque acho que o Pedro tem uma forma de compor muito interessante, muito quotidiana, muito direta, muito transparente. E eu queria uma música para o Bernardo, para dedicar ao Bernardo e para fazer parte deste copo meio cheio, mas que não caísse novamente no clichê do amor incondicional, porque já foi muito cantado, já foi muito bem escrito, já foi muito bem feito, e o que eu gostava mesmo era que as pessoas vissem, nesse tema, vissem aquela parte de falarmos de uma forma caricata daquelas coisas que nos vão acontecendo quando nós passamos a ser pais, de tropeçar num brinquedo que, entretanto, foi deixado ali no chão, do ter que mudar a fralda, da barba, do reino, do pontapé na viola, pronto, essas coisas que são, têm a parte mais caricata e mais engraçada, se bem que na altura tirarmos sono não é uma coisa engraçada, mas quando olhamos para isso, quando temos o amor, o tal amor incondicional pelo nosso filho, isso é tudo ultrapassado, e até é ultrapassado com um sorriso nos lábios, não é? E era exatamente isso que eu queria espelhar nesse tema. E o Pedro fez uma letra incrível e é um dos temas, lá está, é um dos temas que ao vivo melhor funciona também, e as pessoas dançam e fazem questão de vibrar também com esse tema. E isso é muito gratificante para mim. Por esse condão, não só da escrita, também o condão da maneira como é cantado, é muito natural que as pessoas se identifiquem com as coisas que lá sucedem em casa, não é? Quem é pai sabe perfeitamente que isso é normal, não é? Exatamente. Eu queria que este disco também fosse um bocadinho isso. Fosse um disco, para além de um disco de fado, fosse ou seja, para além de ter três fados tradicionais, queria muito que as canções fossem, vivessem por elas próprias, que tivessem uma mensagem e características que as pessoas se identificassem e que ouvissem um fadista a cantar outras canções, mas sempre com uma interpretação fadista, porque é a matriz da minha música e não há como, e nem eu quero, não é? Portanto, perco identidade, acho muito deixar de ser este intérprete fadista, sem dúvida. Pela noite mal dormida, o salto na madrugada, pelo escaldão na cozinha, pela papa entornada, eu quero colo, quero colo, quero colo, uma noite descansada. Pelo zumbido nos ouvidos, por esta peça pisada, pelos berros, pelos gritos, pela fralda e pela fralda, eu quero colo, quero colo, quero colo, uma noite descansada. E toca, não tarda nada, o despertador, e sei, como se não fosse nada, adormece e fica bem. Eu também, eu também, eu também, também quero a minha mãe. Eu também, eu também, também quero a minha mãe. Eu também, eu também, também quero a minha mãe. Olha pelo banho, pelas costas amassadas, pela baba, pelo ranho, pela água, pela barba. Eu quero colo, quero colo, quero colo, uma noite descansada. Pelo pontapé em cheio, pela viola riscada, pela folha com um verso na sanita mergulhada. Quero colo, quero colo, quero colo, uma noite descansada. E toca, não tarda nada, o despertador, sei, como se não fosse nada, adormece e fica bem. Eu também, eu também, eu também, também quero a minha mãe. Eu também, eu também, também quero a minha mãe. Eu também, eu também, também quero a minha mãe. Visão da Navegação, estamos a falar sobre o Copo Meio Cheio, o novo disco do fadista, que ainda há pouco ele designou, Marco Rodrigues. Mas, até porque, pegando aqui no tema fadista, queria buscar aquilo que o Marco Rodrigues vem fazendo. E há aqui uma participação, no caso, com Maria Gadu, que é bem recente, e que queria também trazer aqui ao tema de conversa. Ora, como é que surgiu este convite? E, de facto, se é neste tipo de situações que se percebe também que, não perdendo a sua matriz fadista, consegue ter a versatilidade de trabalhar com várias tonalidades de som e com este cheirinho a São Paulo. Bem, em primeiro lugar, vou dividir a pergunta em duas partes. A primeira é que eu acho mesmo que quem canta músicas com uma linguagem tão específica e com características tão específicas como o fado, terá mais facilidade em interpretar outras músicas do que os intérpretes de outras músicas têm em poder perceber a linguagem do fado e poderem ser fadistas, digamos assim. Portanto, eu, enquanto intérprete, considero que a matriz da minha música é uma vantagem para poder interpretar qualquer outro tipo de música. Depois, em relação a Maria Gadu e às participações e à partilha musical, no mundo inteiro a música evolui e a música cresce através dessas partilhas. A linguagem musical é uma coisa universal. sente que cada uma das músicas tem uma linguagem específica, uma sublinguagem, digamos assim. E nós conhecermos outras linguagens, nós ouvirmos outras formas de fazer, outras abordagens, só pode ser enriquecedor para a nossa própria linguagem. Eu acho que a música, quando partilhada e quando feita de uma forma descomprometida e descomplexada, é sem dúvida muito mais enriquecedora para o próprio intérprete. E eu fico muito contente pela Maria Gado um dia ter passado pelo Luso, onde eu cantava. Depois do primeiro concerto em Portugal, ela foi jantar lá com os músicos. E depois de me ouvir cantar, conhecemos. Entretanto, trocamos. Ela deu-me um disco dela, eu dei-lhe um disco meu. Na altura tinha saído tantas Lisboas há algum tempo. E ela gostou tanto da minha forma de cantar que disse: olha, eu vou gravar um disco assim, eu quero muito que tu faças parte desse disco e vou pensar aqui num tema para nós partilharmos e para tu fazeres parte desse CD. Pronto, e deixou-me muito contente. Eu sou um grande fã da Maria Gazin e tive a possibilidade de ir ao Rio de Janeiro gravar com ela, fazer as duas maiores salas do Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E foi uma experiência super enriquecedora, não só pela partilha musical, mas também pelas pessoas que eu conheci, músicos, produtores e pessoas que estão dentro deste meio e que o fazem também a um nível incrível. Mas é carnaval de novo, você se dissolve e a saudade aumenta. Não preciso amor, não preciso abraço, não te cobre o laço que não cobre o som. Teu grito arde, invade a casa e as palavras calam no meu coração. Pois bem, ainda bem que falou há pouco da versatilidade do fado. Há aqui uma nuance que gostava de contar. Aqui a Rádio Boa Nova tem um projeto, já há cerca de 10 anos, que nos liga a uma rádio finlandesa, da zona de Oenço, com quem trocamos músicas. Portanto, músicas nacionais, eles vão mandando coisas deles e regularmente há formação em conjunto. Já estiveram cá connosco em Portugal e nós, lá precisamente em Oenço, onde fomos também muito bem recebidos, podemos dizê-lo aqui. E volta e meia, e curiosamente até agora trocámos algumas impressões com o diretor da própria rádio a propósito da altura do Festival de Canção, por causa do fenómeno, podemos dizer assim, de Salvador Sobral, e eu volta e meia vou-lhe enviando temas. E o tempo foi um dos temas que enviei recentemente para lá ser divulgado. E sei que sim, que é divulgado, e ele próprio me vai dando reação, e muitas vezes me perguntam a que é que se refere cada um dos temas. E expliquei-lhe aquilo que era o meu entendimento do tempo. Já depois, então, enviei também o Fado do Cobarde. E mais recentemente, precisamente, o tema que dedicou ao Bernardo, por achar piada. Achar piada, enviei a maneira, de falarmos sobre isso. E a verdade é que, curiosamente, eles consideram, de facto, o fado como uma linguagem versátil, portanto, que eles encaram bem, que gostam bem, e estamos a reportar-nos a um país que, se bem se recorda, levou ao Festival da Canção heavy metal, se bem se lembra, com os Lorde. Portanto, é um país que, de algum modo, absorve um pouco de tudo. Curiosamente, só não gostam da música russa e da música sueca, porque têm ali seus vizinhos e são, de algum modo, incompatíveis. Claro, exatamente, claro. Porque foram invadidos por ambos em períodos recentes. Claro. Da sua história. Mas em relação ao tempo, quando mandei para lá esta indicação e depois fiz, enfim, a minha interpretação do tema, respondeu-me ele que noite tão bem dormida se consegue ter um tema tão engraçado, e que tem presença assídua, portanto, na Rádio Rex aí ao Enzo. Aliás, se for à internet, tem acesso também à emissão online. Portanto, se for à Escandinávia, não estranhe de repente ouvir uma música sua. Obrigado por essa partilha também. Mas, enfim, mas é aquilo que eu quero dizer, de facto, é aquela interpretação que tem de que há uma versatilidade grande no fado, é também reconhecida precisamente por quem está lá fora. O que também pode explicar a razão de ser do fado ser tão bem acarinhado precisamente desses países escandinavos. Mas sabe, há uma curiosidade, e eu tenho a felicidade de poder fazer também muitos concertos no estrangeiro, e já tive a oportunidade de pisar grandes palcos e grandes salas no mundo inteiro. E há uma particularidade em todo o lado, além fronteiras. É que eu, por exemplo, faço um concerto, ainda há pouco tempo vim da Rússia e da Letónia, e o que eu sinto mesmo é que o alinhamento, para já, eu tento com que o alinhamento nacional é um e o alinhamento internacional é outro, porque faz todo sentido, os públicos são completamente diferentes, e o que une todos os países estrangeiros por onde eu tenho passado, eu e os meus colegas, é que sem dúvida que os fatos que mais fazem as pessoas vibrar, e não é pela língua seguramente, porque todos eles são cantados em português, mas os fatos que as pessoas mais vibram são aqueles fatos tradicionais, os mais tradicionais possíveis. E é engraçado perceber que as pessoas não gostam só da música que se faz em Portugal, não, as pessoas gostam mesmo da linguagem que se faz em Portugal enquanto cultura, enquanto música culturalmente reconhecida. E eu fico muito contente em tentar um fado menor, com uma história que as pessoas acabam por não saber que história é que eu estou a contar, mas eu fico muito contente quando acabo o tema e sinto as pessoas arrepiadas e ficam um nível de esterismo, porque não estão habituadas a ouvir algo que mexa assim com elas desta maneira. E o fato de elas poderem, e essa música é muito poderosa também por causa disso. Abres a porta e vais embora, nem te despedes de mim. Meu amor, não fujas agora, está a chegar a hora de voltar para o pé de ti. Deixas a chave à entrada num vaso com flores para ti, e nesta última jogada vês que ao sair de casa não tens como voltar para mim. Sais e a noite leva o dia, não há mais sol para ver. Sei que não voltas aqui, e eu, feito cobarde, não sigo em frente e espero por ti. Boa nova, um mundo de emoções. Deixas dor na minha voz, fica tão áspera de pena. Todos os versos sobre nós são agora mais que um poema para ler um dia se formos avós. Digo baixinho ao ouvido de quem me quiser ouvir, o meu sonho é ficar contigo. Se eu um dia consigo, juro, nunca mais vais fugir de mim. Sai se a noite leva o dia, não há mais sol para ver. Sei que não voltas aqui, e eu, feito cobarde, não sigo em frente e espero por ti. A outra curiosidade a esse propósito é que da primeira vez que mandei um tema, e já reporto-me já o Tantas Lisboas, a pergunta inicial foi Rodrigues, enfim, se havia uma ligação à Amália Rodrigues. Curiosamente, eu nunca tinha associado, mas enfim, é normal que quem esteja lá fora possa pensar que haja aqui uma ligação familiar, que não é o caso. Muitas vezes me perguntam lá fora se eu tenho alguma ligação à Amália Rodrigues, até porque sem dúvida que a Amália é e será, e nunca será de outra forma, será o maior ícone de sempre da nossa música. E há muitas pessoas que me fazem essa pergunta lá fora de uma forma regular, sem dúvida. Mas durante muito tempo, aliás, julgavam lá fora, em vários sítios, e eu tive a oportunidade de ler, em outras conversas também que tivemos aqui, de que se associava o fado só à voz feminina, e quando havia a voz masculina era o fado de Coimbra, portanto era não havia o espaço para... E creio que foi o Hélder Moutinho que aqui numa entrevista nos fez essa alusão, que durante algum tempo houve criar ali tentar tirar uma barreira que existia, porque não havia espaço. Eu até sou capaz de ir um pouco mais longe que o Hélder. Eu acho que ainda hoje existe muito essa ideia, particularmente do estrangeiro. Eu continuo, embora que menos, mas eu continuo a cantar no Bairro Alto, na Adega Machado, claro que de forma mais sazonal agora e não tantas vezes, não tão regular, mas continuo a ter um feedback de estrangeiros quase diariamente. E continuo a haver muitos estrangeiros que olham para o fado como uma música cantada por mulheres e que chegam ao final da noite e vêm ter comigo e dizem: ai, não fazia ideia que os homens também cantavam fado, e adoram e gostam muito, mas a primeira ideia é que realmente o fado é uma música de mulheres, é uma música cantada por mulheres, interpretada por mulheres, e os homens não o fazem. Quando a única pessoa que foi o ícone foi uma mulher. Portanto, é normal que... E depois o aparecimento também de novas gerações de fadistas a fazerem sucesso lá fora. Portanto, tudo isto faz com que as pessoas... Ainda hoje há um pouco essa ideia de que o fado é só cantado por mulheres, particularmente lá fora, claro. Sem querer adormeci, o alarme não ouvi, atrasei-me tanto, visto-me à pressa. À porta do café, encontro a Dona Zé, quer contar-me tudo lá da travessa. Ai, agora o que é que eu vou fazer? A vida é bela e é para se viver. Respiro fundo e digo assim: que bem estou. Não podia estar melhor. O chaço não quer pegar, o autocarro a passar, o motorista nem parou e assim não ajuda. Acabei por ir a pé, a subir pelo Supé, sem chapéu e a chover, Deus me acuda. Ai, agora o que é que eu vou fazer? A vida é bela e é para se viver. Respiro fundo e digo assim: que bem estou. Não podia estar melhor. Tudo se compõe, é preciso ter calma. Deixem-me cantar. Cantar faz bem à alma. Não podia estar melhor. Chego a casa e não há luz, nem água para o ducho. Trato disso amanhã, alguém me dê férias. Quase um mau olhar, tudo bate errado, mas pensando bem há coisas mais sérias. Ai, agora o que é que eu vou fazer? A vida é bela e é para se viver. respiro fundo e digo assim: que bem estou. Não podia estar melhor. Tudo se compõe. É preciso ter calma. Deixem-me cantar. Só assim sou feliz. Cantar faz bem à alma. Se querem saber, não podia estar. Estar melhor. Olha, uma vez mais, o tempo passou foi rápido demais. Olha, então, um mote para um fado seu. O tempo passa de facto depressa demais. Exato. Mas olha, eu não queria deixar de ir embora fazer uma curiosidade. É que eu ouvi as nossas conversas, enfim, me preparar uma vez mais à altura do que merece o Marco. Obrigado. E a verdade é que eu não passou entrevista nenhuma que não fizesse uma referência ao Homem de Amarante. Mas depois, ao ler também entrevistas suas, reparo que muitas vezes é referido o Marco como a ligação a Amarante. Coisa que não vejo normalmente ligado, portanto, outros fadistas ligarem à sua terra. Até se presume, se calhar, que são todos de Lisboa, não é? Porquê que será que há este ênfase na sua terra, na Serra de São Gonçalo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós somos muito aquilo que o percurso faz de nós. E eu acho que nós somos um bocadinho de cada sítio onde nós vivemos, onde nós estamos, onde nós respiramos, onde nós partilhamos coisas, amizades, família. E eu, sem dúvida, que para mim há uma base familiar e há uma base de reconhecimento. Começa, claro, em Amarante, que é a minha terra e foi onde eu nasci e onde eu fui muito feliz com a minha avó, também, até aos 8 anos. Depois tenho também uma ligação e um carinho enorme por Arcos de Alvés, que foi onde eu comecei a cantar, o meu pai é de Arcos de Alvés, e estive lá até aos 15 anos com os meus pais. E também adoro a cidade de Lisboa, porque desde os 15 anos que estou na cidade de Lisboa e ela me apresentou a música que eu gosto, que me ajudou a crescer na minha carreira, onde eu vivo, onde eu tive o meu filho. Portanto, eu acho que para já não tenho o porquê de esconder de onde é que sou, de onde é que venho, porque sou de sítios incríveis e muito bonitos, logo à partida. E depois, tenho mesmo um orgulho genuíno, em ser de Amarante, ter nascido em Amarante, em ter vivido em Arcos de Alvés e em viver neste momento em Lisboa. Portanto, não vejo o porquê das pessoas não o dizerem. Até porque, repara, Na história do fado existem muitos grandes fadistas que nem sequer são de Lisboa, que vieram do Porto, que vieram a própria Amália veio de Fundão. Exato. Portanto, não vejo o porquê das pessoas não o dizerem. Eu digo, e digo de uma forma orgulhosa. Muito bem, sem dúvida. É um homem do Lima, do Tâmega e agora do Tejo também, não é? Exatamente. Ora bem, neste caso. No vidrado subtil do azul do azulejo, eu me tinjo em teu anil, eu te vejo e te desejo nas linhas do teu perfil. Eu me tinjo em teu anil, eu te beijo e te desenho nas linhas do teu perfil. Eu esbocei o teu croqui com saliva e aguarela, e na tela descobri, sem a roupa, a tua pele é quase como um biscuit. Descobri quando despi que sem roupa, a tua pele é quase como um biscuit. sensatez fez-se um verniz na tua nudez de época, retocada podes ir em tua posa perpétua. Não és pedra por um triz, retocada podes ir no teu brilho, madre pérola. Não és pedra por um triz. Drácula, nas sardas a Via Láctea, perfeita sem uma mácula, de mármore assim linfática, vou esculpir a tua estátua. Perfeita sem uma mácula, prometi, jurei a Fátima, vou esculpir a tua estátua. Marco, um abraço uma vez mais. Foi um prazer falar muito consigo. Obrigado, parabéns por este copo meio cheio, que é uma vez mais um excelente álbum, merecido para esta panóplia do que é a música nacional. E, claro, como uma vez mais, fica prometido. Ao próximo disco, cá estaremos outra vez, se Deus quiser. Muito obrigado. Um grande abraço, Pedro, e tudo bom para vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, nós. Ruga que se nota bem ao espelho, discreta oferece o seu conselho, sem que se note a falta de pudor. Suavemente fala-lhe de amor, sem que se note a falta de pudor. Suavemente fala-lhe de amor e pede-lhe que esqueça o sentimento que já lhe trouxe tanto sofrimento. Pois se ninguém a quis para todo sempre, porque será agora tão diferente? Pois se ninguém a quis para todo sempre, porque será agora tão diferente? E segue o seu discurso preparado para quando aparece o namorado. Agora é raro alguém a visitar, sabendo que ela já não quer amar. Agora é raro alguém a visitar, sabendo que ela já não quer amar. Depois de ver chorar a Dona Rosa, não lhe quer mal, mas não quer dividir a cara com as rugas de sorrir. Não quer ter alegria tão vizinha quer continuar sozinha sem ter de dividir a cara com as rugas de sorrir.